despertado, vejo a luz, castiçal de ouro a brilhar, com azeite sobre o vaso, sete lâmpadas a iluminar diante de mim. O monte é plano, graça vem, não há de faltar, não por força, nem por violência, é pelo Espírito que vamos. Clamo em amor, teu Espírito faz tudo flor e graça. Graça a ti, Senhor, as mãos de Zorobabel vão construir com aclamações. Eu clamo em amor, teu Espírito faz tudo flor. Duas oliveiras em pé, junto ao castiçal a brilhar, os ungidos diante de ti abençoam, vem nos guiar. Quem despreza o dia pequeno verá a obra se cumprir. Os olhos do Senhor em toda a terra nos encorajam a persistir. Graça, graça a ti, Senhor, as mãos de Zorobabel vão construir com aclamações. Eu clamo em amor, teu Espírito faz tudo flor. E graça, graça a ti, Senhor, as mãos de Zorobabel vão construir com aclamações. Eu clamo em amor, teu Espírito faz tudo florir. Ô Senhor, eu confio em ti, teu Espírito é meu viver. As promessas se eu clamo em amor, teu Espírito faz tudo flor. E graça, graça a ti, Senhor, as mãos de Zorobabel vão construir com aclamações. Eu clamo em amor, teu Espírito faz tudo flor. Português e Worship, a prosseguir, peão.